esquema. Depois me pegou pela mão, deu um nó, fui ao chão. Pense no problema, foi você quem escolheu. Traçou todo o esquema. Depois me pegou pela mão, deu um nó, fui ao chão. Pense no problema. Pense no problema. Compreensão, paciência andam juntas, sempre deram as mãos. Se a gente der as mãos, encontra a solução. Compreensão, paciência andam juntas, sempre deram as mãos. Se a gente der as mãos, encontra a solução. Sempre encontra a solução. Sempre encontra a solução. Escolheu, traçou todo o esquema. Depois me pegou pela mão, deu um nó, fui ao chão. Pense no problema, foi você quem escolheu. Traçou todo o esquema. Depois me pegou pela mão, deu um nó, fui ao chão. Pense no problema. Pense no problema. Compreensão, paciência andam juntas, sempre deram as mãos. Se a gente der as mãos, encontra a solução. Compreensão, paciência andam juntas, sempre deram as mãos. Se a gente der as mãos, encontra a solução. Sempre encontra a solução. Sempre encontra a solução. Solução, sempre encontra a solução. Tava certo, como a chuva que caiu. Chegou assim como combinado e deixou um recado para a chuva lavar, pediu. Tava certo, como a chuva que caiu. Chegou assim como combinado e deixou um recado para a chuva lavar, pediu.